ても追い越せない、時が流れていっても消えはしない。 E aí, gente, tudo bem? Aqui tá falando o Mano Gatinho, aqui do morro, mano. É, eu vim aqui, peguei o microfone no lugar do Tio. É, nigga, stole my microphone, mano. É nóis que tá, cachorro. E aí, eu vou aqui junto com o Tio Rio explicar sobre a J-Music. E aí, Tio Rio, tudo bem com você, mano? Alô, tudo bem? Tudo bem comigo, pessoal? Olha, estamos aqui pra participar de mais um J-Cast Station. Depois de muito tempo aqui, nós estamos fazendo uma nova edição. Essa aí a gente vai falar introdução a J-Music, né? Mas a gente vai começar falando do ano de 2009, né? O que, que o ano teve de bom e de ruim, quais foram os pontos altos, as curiosidades. E principalmente a gente vai tentar dar um bizu pra vocês do que foi o ano, assim, quais foram as novidades e principalmente o que é o que. Principalmente isso, né? Pra você que não tá acostumado ainda com música japonesa, conseguir entender um pouquinho do cenário, porque realmente é isso que a gente vai tentar aqui trazer pra você com um pouquinho de descontração e conteúdo. Que legal, Tio Rio! E aí, a gente trouxe mais um mano aqui com nós! E aí, Tio Fernando, tudo bem com você, meu? É, tamo aí, firmeza, nós que tá, cachorro. Mas é nós que vamos, bruxão! É, umas pancadas nervosas aí, vamos explicar o Oricon do nosso jeito na favela, aquelas coisas nervosas, uma pé de diadema, tá ligado? Que louco, depois passa na Coab e traz um frango pra mim, tio! Enfim, vamos lá começar aqui no Colorô! Pois é, irmão, já é. Então, gente, a gente vai pegar aqui uma lista aqui. A gente pegou duas listas. A lista dos singles mais vendidos, sabe? Só o primeiro single, primeiro lugar em cada semana. E pegamos a lista dos 100 mais vendidos. A gente vai falar um pouquinho de lá, um pouquinho de cá. A gente vai falar o que dá na telha, entendeu? O importante é vocês perceberem como foi o ano e perceberem qual a música japonesa é, entendeu? A música japonesa é parecida com a brasileira, é parecida com a americana, mas ela é japonesa, entendeu? É bem diferente, né, meu? Não foi tudo que eu falei. Mas foda-se, vocês vão entender, vocês vão entender. Em primeiro lugar, vamos começar a semana no Japão. Começa no dia 12 do 22, porque os caras são burros, meu. Como assim o ano começa dia 12? Em primeiro lugar, Shuchishin com Yomai Mushi Santa. O que você tem sobre dizer sobre isso daí, Tio Rio? Então, essa é uma música, né? É uma música de Natal, óbvio. Quase que japonês no Natal e só sabem fazer música de Natal. Pra começar, né, pessoal? Eles são extremamente de acordo com a época do ano. Na primavera só tem música de Sakura, de flores de cerejeira, só disso. E no verão só música alegrinha, de gayzinha, de fedon. Sempre assim. Mas isso acontece porque eles são puta comercial. A música japonesa é muito mais comercial que até a americana. E eles levam a onda mesmo. Se a gente tá em primavera, vamos fazer música de primavera. Ainda mais que no Japão tem feriado pra cada entrada de estação. E, meu, eles são filha da puta em fazer esse tipo de coisa. Sim, e vamos explicar o que é o Shuchin ou não? Vamos lá, deixa que eu explico o que é o Shuchin, mano. O Shuchin é fácil, entendeu? Tipo, tinha três mano que não tinha que fazer porra nenhuma em casa e me juntaram pra fazer um durama lá, que até esqueci, acho que era samurai, né, mano? Sei lá, velho, mandei tosca do inferno, eu nem assistia. 5 minutos do durama, eu mandei pra puta que pariu aquele CD. E aí, mano, tem um tiozinho tosco que pinta o cabelo de loiro farmácia, o cara é mó escroto, meu, e faz mó sucesso no tal programa de Hexagon Stars. E tem mais dois negros que eu nem lembro o nome. É, como o Marcos falou, o Shuchin foi um grupo que saiu de três atores, né, que vamos lá no Japão, que são idols, né, e que são pessoas personagens idade famosa já, que acabaram participando de um programa de variedades que foram lançados no mercado musical. E no caso, o Oyamushi Santa, que significa o Papai Noel, descorajoso, no caso, né? Tem coragem. Não, eu não me sabe por quê. O que é o Yamushi, mano? Eu esqueci, velho. Eu sei o que é. Irresponsável. É o responsável? Não, peraí, não lembro a palavra. Ah, medroso. É o Yamushi Santo. É uma música não. Que, no caso, foi a única balada que eles fizeram, a única música deitinha deles. E foi a última música deles, porque depois acabou. Então, antes da gente terminar de passar, vamos explicar o que a gente tá falando aqui. A gente tá falando de singles, a gente vai falar sobre os singles, o que foi melhor em cada single. Mas vamos explicar pra vocês por que a gente tá falando de single. Porque no Japão, o que mais importa é o single. No Japão, é o que mais vende. O álbum também vende bastante, mas em geral, os artistas mais pop e mais populares, eles vendem mais em single. Single, o que é? Que é um formato que existiu aqui também no Brasil, em todo lugar do mundo, mas só no Japão deu certo, de vender um CD com uma música principal, que no caso não foi o Amushi Santa, foi a música que teve clipe, né? Que a gente vai explicar melhor sobre o clipe ainda. E uma música B-side, que aqui foi a... Ah, sei lá, velho. Ninguém mais lembra. Ninguém lembra desse CD. Eu vou nem lembrar o nome da música. É. Enfim, nesse CD em casa, casa, ele veio quatro músicas. A E-Side, que é a música de promoção, que a gente falou, que é a Mushi Santa. A B-Side, que foi a Nani Mokamoga Kimidata. E depois as duas músicas em versão karaokê. Esse é o tipo de formato mais vendido no Japão, que é o formato single A-Side. Um single com apenas uma música principal, uma só A-Side, entendeu? Aí, mano, na próxima semana, dia 29 do 12. Porra, mano, um ano ainda continua. A gente tem Ayumi Hamasaki com Days e Green. É, mano, ela vendeu um Double A-Side. Double A-Side, single duplo feito para divulgar duas músicas ao mesmo tempo. É, no caso, a Ayumi, nesse single, ela fez dois clipes, né? Um deles, inclusive, foi na China, né? De mega produção, né? Tem... E o outro foi feito na Vila do Chaves, né? É, um foi primo rico e o primo pobre, né? Os fãs da Ayumi me odeiam porque eu gosto de falar isso. E foi isso, né? A Ayumi teve um ótimo êxito nela, né? Que é uma diva, né? Ela já é reconhecida como uma grande cantora que tem capacidade de inspirar o pessoal lá, e ela é quase como uma unanimidade, né? Ela é a maior cantora do Japão. Então, por isso, ela conseguiu esse primeiro lugar naquela semana. Então, a Ayumi Hamasaki, a gente tem que falar um pouco mais com o Shichin, porque a Ayumi Hamasaki, ela é de um ramo que a gente considera que são as divas. A gente vai falar das outras divas ainda, mas pensem, por enquanto, a Ayumi Hamasaki, Kodakumi, que a gente vai falar daqui a pouco, Nami Amuro e o Tada Hikaru. O Tada Hikaru, algumas pessoas falam que ela não é tão diva, mas algumas falam que sim, porque há uma discussão do que é ser diva. É sim, diva, sim. As discussões do que é ser diva. Eu também considero diva, tem pessoas que consideram diva uma pessoa que faz show, aquele show queimando, que troca de roupa, sei lá, enfim, vocês vão entender. E a gente tá falando dela, foi uma boa vendagem, ela já começou o ano, não sei o que é estranho falar começar o ano, porque a gente tá em dezembro ainda, mas eles já contam como ano fiscal da música, entendeu? O ano fiscal da música começa no fim de dezembro. E aí, na próxima semana, a gente não tem nada. Exatamente por causa disso, né, que eles começam a contar antes, porque sempre, a primeira semana do ano não tem lançamentos musicais. É, que a primeira, que é dia 5, então a gente não tem música. E depois, na quarta semana, a gente tem Kodakumi, Stay With Me. A Kodakumi, que é também uma diva, mas ela vinha bombando, porque a Kodakumi falou merda na televisão. Explica sobre isso daí, Tio Rio. Então, a Kodakumi, ela é safadíssima, né? Enfim, ela é uma cantora... Pelas letras, gente. Ela é muito conhecida. Dela, tá? Ela é muito conhecida por abusar da sensualidade, ficar rebolando nos clipes, né? Ela, depois que ela fez música pra Final Fantasy, depois ela fez uma música super safada, né? No que ela levando um carro de shortinho e camisa curtinha. Ela começou a ficar super famosa e ela adotou esse gênero Ero Kawaii, sabe? De sou gracinha, por isso os japoneses me amam, mas ao mesmo tempo sou gostosa e todos querem me comer, entendeu? Ela é tipo assim, sabe? E as mulheres gostam dela porque querem ser, e os homens porque ela, querem além disso, pegar ela. É, além disso, ela tem uma perspectiva, né? Porque ela tem uma produção grande, ela tem tudo que ela veste é bem selecionado. Enfim. Não, shows com coisa baseada em pirata e tudo vai ser de pirata, ela realmente é uma diva. Só que a Kodakumi pisou na bola. No ano de 2009 ela tava se recuperando disso. Em que ano que ela pisou na bola? Foi em 2000 e final de 2008. Foi 2008. E aí começou o ano de 2009 e ela tava querendo se recuperar. Stay With Me é uma música que eu achei legal, mas é uma música... A Kodakumi costuma lançar tanta música safada com músicas mais baladas, como Stay With Me é uma delas. É uma característica... É uma característica do Japão, tipo, desde a cantora mais safada até a mais santinha, todas pelo menos vão colocar uma música balada, calminha, sim. Mas a santinha pode ser que ela nunca lance uma música mais safada. Pode ser até uma música mais agitada, tipo a Yui que lançou Rolling Stars, né, que é uma música mais agitada, e depois em seguida ela pode lançar Cherry, né, que é uma música mais calminha, mais cara da Yui. Essa foi a quarta semana. Essa é uma coisa que você tá falando sobre foi isso, ela não conseguiu um êxito muito bem, foi um marco da queda dela, né, que ela começou, os singles dela começaram a vender cada vez menos. E por quê? Porque isso acontece porque o Japão é muito machista. Ela falou besteira na televisão sobre gravidez de mulher, não me lembro agora qual foi o termo exato, mas ela falou besteira. Pois assim, deixa eu explicar. Ela falou na televisão japonesa que as mulheres acima de 30 anos, acho que ela falou assim, eu quero ter filhos logo, porque depois que as mulheres fazem 30 anos, a placenta apodrece. É, ela perde o líquido amniótico. Cara Pérez-like. Ela falou uma coisa tipo Carla Pérez. Mas se não for ver, a Kodakumi é tipo a Carlos Pérez do Japão, né? A gostosa tem tudo que fala merda. Mas a Kodakumi escreve as letras dela e faz outras coisas. Enfim, a Kodakumi não é tão burra assim. Mas, a Kodakumi passou no colegial. É verdade, ela terminou tudo. O que pegou, na verdade, é que a sociedade japonesa é muito maiorista e tem um conceito... Isso ferrou com a vida dela. E vamos pra pra quinta semana. Na quinta semana a gente tem Hideaki Takizawa com Aikakune. Eu nem lembro que porra de música é essa, tio Rio. Eu lembro, sim. Então, só pra dizer, o Hideaki Takizawa, ele é um solista da Jones, né? É uma agência, a principal agência lá no Japão, é masculinos, né? No caso, o Hideaki Takizawa, ele era de uma dupla chamada Taki e Tsubasa. Ele é o Taki. Que vocês devem conhecer do Inuyasha, né? É, que eles fizeram uma música pro Inuyasha, né? One Day, One Dream. E o que aconteceu? Eles, na Jones, eles só realmente de um porte bem... Tudo faz sucesso, né? E o Taki Tsubasa, eles nunca foram um artista, assim, de vendas estrondosas, de muito sucesso. Mesmo assim, eles têm o seu espaço, né? E a Jones, ela meio que deixou eles de lado por um tempo, principalmente esse ano de 2009, e ela decidiu focar o trabalho dela no Hideaki Takizawa. Só ele lançou trabalhos nesse ano. E aí foi mais ou menos a Jones querendo crescer a figura dele mesmo, deixar o grupo de lado. E aí lançou essa música, né, que foi a Aikakume, que até obteve um certo sucesso, né, pra ele que é solista. Com certeza. E antes que a gente explique, a gente tá falando aqui das semanas de vendas da Oricon, a gente precisa explicar o que é a Oricon. Fernando, o que é a Oricon? Oricon é a empresa que faz os rankings do mundo da J-Music. Do mundo de tudo. Eles fazem CD, DVD, entretenimento japonês. O nome vem de Original Confidence. Confidence, pra mim, é fofoca. Pra mim é fofoca. Fofoca original. É. Japonês gosta de fofoca e gosta de ranking. Então rankings, misturou, né? Os dois e virou Oricon. É verdade. O japonês gosta de ranking e nas escolas japonesas sempre é colocado... Isso desde a classe mais idiota. Acho que desde que você tá no Chugakure, que é o ensino médio, você queria, né? Sei lá, não conheço agora. Sempre confundo. Nosso ensino com o ensino japonês. O ensino brasileiro muda toda hora. Enfim, tem aquela tabelinha pra indicar quem é o melhor aluno. E eles gostam de ranquear tudo. Tudo eles ranqueiam. O Japão não gosta de dar Oscar, premiação, essas coisas assim, por melhor. Mas eles gostam de ver todos, entendeu? Então a Oricon serve pra isso. Em quesito jogos, quem acompanha sabe que a Oricon não tem tanta influência. É mais a Famitsu, né? A revista Famitsu e outros rankings. Mas em quesito música, a Oricon é a Oricon. E a Oricon, além de fazer rankings de vendas, coisas assim, também fazem pesquisa lá e bops bestas. Como, por exemplo, que é um cara que você gostaria de casar? Ah, eu quero casar com a Yumi Hamasaki. Ou tipo, quem você... É, quem qual Pokémon quem você quer capturar? A Yumi Hamasaki. Não, tipo, perguntas bestas, por exemplo. Ai, quem você acha que seria o seu irmãozinho menor? Ah, eu quero o TP, eu acho ele tão bonitinho. Ou, por exemplo, qual que é o homem mais bonito? O homem mais bonito, aliás, a gente lembra da Jones, porque teve um fato, né, de que o Kimutaku, que é um dos cantores da Jones... Aliás, a Jones, eles não são só cantores, eles são multitalentos. Então, eles são cantores, artistas, modelos, dançarinos. Às vezes sabem fazer isso tudo, às vezes eles fingem fazer tudo isso tudo. O que importa é que os japoneses engulam isso, né? E o Kimutaku ganhou durante muitos anos na pesquisa da Oricon como o homem mais bonito do Japão, até o Mizushima aparecer, entendeu? Então, os japoneses realmente ligam pra isso e isso influencia muito, entendeu? Como ele ser o mais bonito influenciou muito, porque ele pegava muita propaganda, tudo propaganda de moda, tudo que você imaginar, desde pasta pra cabelo, a roupa, tudo. Durama ele era chamado, e depois quando ele começou a perder esse reinado, quem tomou o reinado foi Mizushima, e você percebe que a Oricon realmente, ela mostra uma realidade, entendeu? Se a pessoa tá lá na Oricon em primeiro lugar, não importa o quesito mais besta que você pensar, tipo, que nem aquela Oricon, quem você gostaria de casar foi a Utsuka Ai, não é, Land? Que pegou o primeiro lugar. E aí, Yui. Aragaki Yui, estavam lá, e ele só tinha pessoas, gente, fase boa. A Kodakumi ficou mal ali, porque ela tava na fase mal dela. Então a Oricon, mesmo as coisas mais bestas, elas refletem bem a realidade do Japão. Por isso a gente até, do J-Station, né, a gente faz podcast sobre Oricon de música, porque realmente isso reflete bastante como que o Japão tá. Enfim, vamos pra próxima semana? Vamos! E na sexta semana, no dia primeiro, no dia 26 do... Ah, mania de trocar as datas. Puta que pariu. Akimoto Junko, Aina Mamade. Akimoto Junko, não, Tio, por que ela? Então, vamos explicar aqui que ela é uma artista de Enka. Enka é aquela música mais tradicional. É quando você pensa em Japão aqui, pensar... Motoki. Com mistério. Aquela música meio ópera, meio carregada, sabe? Que negócio pé velho mesmo. É aquela coisa que quando você vai na liberdade e o japonês da Natura tá ouvindo. Essa daí, isso aí. Então, é uma música tradicional japonesa. Só que ela não, essa música, tipo de música, não tem apelo comercial. Eles normalmente não vendem. Eles não têm nem TV. Não tem nem clipe. E a Junko Kimoto quebrou vários recordes. Ela foi a primeira sexagenária a entrar no ranking da Oricon. E nessa semana, no dia 26, ela entrou na história como primeira artista com mais de 60 anos. A primeira mulher, né, com mais de 60 anos a ficar em primeiro lugar na Oricon. Ela foi a única mulher. Caraca. Isso isso marcou história, né? Não só pras mulheres e tal, mas pra música enca, porque mostrou que realmente esse público tem um alarde. Diferente da música pop, que vende, assim, tudo no imediatismo muito grande, tipo assim, vende praticamente tudo na primeira semana e depois todo mundo já esquece do single, do álbum, porque já tem outros singles pra serem lançados. A música enca não, o público é mais, vamos dizer, mais consciente, eles não agem tanto pelo impulso. Então, quando tem um grande sucesso, assim, na música enca, é muito natural das vendas irem aumentando a cada semana do que diminuindo. E foi exatamente isso que aconteceu, ela foi subindo no ranking até pegar o primeiro lugar. Enfim, deu pra vocês entenderem o que é enca, e a gente falou sobre PV. Pra quem não entendeu o que é PV, PV e clipe é a mesma coisa. PV significa promocionar o vídeo, né? É, ou também significa aquela pele piadinha, que é pra você ver, né? Pra ver ou pra comer, né? Enfim, o PV é pra você ver, literalmente, e ele, no Japão, geralmente, quase todas as músicas da Oricon, absolutamente quase todas pegam em primeiro lugar, tem clipe. Acho que até a Aino Mamá teve. Geralmente a Inca não tem clipe. E esse clipe é pra promover a música. Eles fazem até comercial, teaser, né? Comercial de 30 segundos pra mostrar como que o clipe tá ficando. Às vezes o PV é utilizado também pra promover coisas juntos. Tipo, o Katoon, que é uma banda da Jones, utilizou o PV deles de motion pra promover um celular junto, entendeu? Então o PV é realmente uma coisa bem comercial. Ele é nisso que você sente que o Japão é diferente dos Estados Unidos e do Brasil. O Brasil quase não tem clipe. É. A gente tem clipe só pra música quando ela já tá enchendo o saco, tipo Rebolation, quando você vai fazer um clipe. Clipe escroto, não tem nada a ver. Não precisava ter clipe naquela desgraça. Aqui lembra mandar pra gente uma europeia pra mostrar o que tá tocando no Brasil hoje. No Brasil! No Colorado! O Rebolation, enfim. E nos Estados Unidos o clipe tem também, pro sentido de promover, mas porque os americanos gostaram da ideia de fazer clipe, né? De representar a música no clipe, porque tem MTV. No Japão, além da MTV, tem outros canais que passam, e canais normais, e propagandas até. Enfim, deu pra entender o que é PV. A gente deve falar um pouco mais sobre as diferenças de PV, né? E vamos pra sétima semana, né? Na sétima semana, já agora em fevereiro, dia 2, Torosink, também conhecido como TBSK ou TVXQ ou outro milhares de nomes, maldito pra Sink. Bolero, Kiss the Baby Sky, Wasuranaide. Maldito, os caras fizeram uma triple side, filha da puta. Então, o que é triple side, Fernando? Triple side é um single que tem três músicas totalmente diferentes, com três clipes para divulgar de três maneiras diferentes. Promoção que legal, promoção de supermercado, 3x1. É tipo isso, netinho de Paula. Tipo isso. Enfim, vamos explicar. Eu vou explicar o que diabos é o Torosink, o TVSK, o TVXQ. O diabos tem essas malditas siglas. O Torosink, como é conhecido o nome deles no Japão, eles são uma boy band coreana, que são um dos poucos que conseguem fazer contra a Jones, entendeu? Eles até, às vezes, sofriam embargos. Gente. É, na época, eles sofriam um forte embargo, eles não poderiam aparecer em certos programas de música, em revistas, em qualquer coisa, em programas de rádio, qualquer coisa que fosse dominada, qualquer coisa que fosse dominada pela Jones, ou que desse muita atenção pra Jones, a Jones conseguia impor essa condição de, não pode ter nenhum artista masculino ou nenhuma boy band rival a minha no seu programa ou na sua revista, e o pessoal realmente obedecia isso. Enfim, porque a Jones, né, agora nessa época a gente está, tem um controle muito grande. Se você falar, tá bom, eu vou fazer o que eu quero, a Jones falou, tá bom, então meus artistas não vão mais aí. E a Jones, como a gente já falou, eles controlam não só música, mas eles controlam os seriados, que são os doramas, né, o cinema e modelos e propagandas. Então é muito forte o embargo, então ninguém quer sofrer uma coisa dessa. O Torosink vem se destacando e felizmente, graças a Deus, infelizmente, acabou o Torosink. Isso mais recente. Ai, que legal! Posso falar de novo? Acabou o Torosink! Enfim, alguém lembra sobre CD Bolero? Eu lembro, é uma música chata, uma balada. Ah, legal, coisa do Torosink chata. Um filme de uma baladinha lá. O Torosink acabou, mas eles pretendem três deles vão se juntar e fazer um conglomerado mal, entendeu? Fazer trips aliança, sei lá, um deles tá fazendo carreira solo, tô ponto deixando pra eles. E agora eles começaram a tentar aparecer em Durama também. Dois deles já são confirmados pra Durama, porque como eu falei, é muito forte você aparecer em vários lugares. É, eles estão tentando fazer uma estratégia assim como as boy bands japonesas fazem, né? Pra fazer sucesso no Japão. Boa sorte pra eles, porque é boa a concorrência do Torosink com as outras bandas, pra Jones não ficar tão forte e baixar o nível. Porque a Jones, como a gente fala, já falou, existem PVs e PVs Jones. Uhum. A Jones, por já ser tão forte, ela não gasta dinheiro com PV. Tanto faz a besteira que eles fizeram. Se eles vierem aqui em casa gravar no meu quarto, no fundo verde, pronto, eles vão vender milhões. Foda-se. O PV existe nem mais pra promover, é só pra dizer que tem, porque eles têm que ter um PV, entendeu? A Jones tá pouco deixando pra eles. É mais atenção, né? O quem é fã de boy band tá mais interessado em ver o Xoxinho e a maquiagem, as barquinhas, às vezes, e ver um cenário bem feito, ver uma criatividade, qualquer tipo de coisa diferente, sabe? Vamos lá, então vamos pro próximo. Ah, isso me lembrou que a gente tá esquecendo de falar sobre álbuns, né? Então vou dar uma... Até fevereiro, a gente esqueceu de comentar que teve alguns álbuns vendidos, a gente não vai falar tanto deles, porque senão vai ficar muito difícil o programa de falar sobre álbuns, etc. Mas os álbuns que a gente pode destacar aqui, com certeza, é o do Mr. Children, o Supermarket Fantasy, que é uma banda muito renomada no Japão. Estados Unidos não. No Japão, porque eles são uma banda que existe, se não me engano, desde 92, e é uma banda assim, tipo pop, né? Eles não têm... Pop rock, né? Mas eles têm uma balada mais pras músicas românticas, mais pras baladas. É uma banda bem diversificada, não dá pra generalizar. Vocês devem conhecer, talvez, o pessoal do G-Cast, conhecer por causa que eles tocaram música no filme de One Piece, né? Ficou famosa bastante. Foi agora no final do ano de 2009, né? E acho que eles tocam também bastante drama também. Bastante música pra... Isso ajuda, o fato deles serem famosos é que tem uma popularidade muito grande. Eles são vistos como artistas de ótima qualidade, eles não são vistos como... Mas não chegam ao nível de Jones. Vocês verem como que a Jones tem um poder. Eles nos poucos eles conseguem talvez concorrer, mas não chega ao nível de Jones. A gente também tem o Kimono Gakari, que vocês devem conhecer por causa de animes. Eles também lançaram um álbum My Songs, Your Songs. Um álbum bem legal, teve uma vida boa. O Exile, que também é uma boy band grupo, entendeu? Que até fez música pro Street Fighter, né? Aquela Indestructible, Nobody Come Down. E eles lançaram o Exile Ballads Best, uma coletânea de baladas. Tem também o Code Geass, o Black Peace. Então vocês podem ver que em álbum eles não batem com singles. Tem artistas que conseguem só vender álbum, tem artistas que conseguem só vender single, tem artistas que conseguem vender os dois. Exato, que consegue vender os dois, Mr. Children também. Mas várias pessoas conseguiam, né? É difícil um anime. Animes tem single, tá, gente? Mas é difícil eles venderem. Geralmente a gente consegue vender bem mais em álbuns. Por isso a gente vai falar. De vez em quando a gente vai falar dos álbuns, tá? Continuando. Na nona semana, King Kids, Yakusoku. Ah, não, brincou! Os tiozão da Jones de novo! O King Kids, né, também é uma outra dupla que também é uma boy band de Jones. Como vocês já estão percebendo, várias boy bands fazem sucesso, já é uma característica do público feminino de comprar muito. As mulheres japonesas são as que mais compram, né, no mercado musical. Então qualquer boy band vende pra caramba. E na Jones, óbvio que tem essa cultura, né, de tudo que eles lançam fica em primeiro lugar no Yukon. O King Kids é uma das boy bands mais antigas deles, é uma dupla, eu acho que no caso é Kids, né, por causa que, no caso, os dois membros... Eles eram crianças, quando lançaram. Acho que sim. E porque os dois chamam Domoto. É Domoto Koichi e Domoto Tsuyoshi. Então essa são irmãos, não? Não, acho que não. Acho que essa é a relação entre eles, né? Por isso talvez tenha esse nome. No Japão eles têm só dois nomes, né? Eles não têm nome de novela mexicana feita, gente. Tipo, Marcos Vinícius! E essa música é uma palavra chata, só pra dizer. Vitor Emanuel? Esse tipo de coisa. Enfim, eu não tenho muito o que falar, a gente já falou sobre Jones, já falando sobre como a Jones é bastante idol. Eles são uma banda velha, muito velha, e algum outro tempo pra gente atrelar aqui, tentar dar uma lembrada? Não, né? Essa música foi Inner Song de alguma coisa? Não. O Jones costuma fazer bastante isso. Eles não lançam música em animes, em geral. Principalmente os Jones mais queridinhos, né? Da Jones não lançam música em animes, mas os Jones costumam mostrar bastante música pra Durama, ainda mais quando eles estão nesse Durama, né? Que é a novela japonesa. E nessa mesma semana, como a Kodakumi também tava vendendo um disco que é o Trick, né? Que é um disco que foi bastante legal, teve um... A Kodakumi ali voltando realmente, fazendo um show pro Japão todo com o Trick. E ela mudou, muito legal, que ela esse aqui conceito, é baseado em circo. Que é baseado em circo esse daqui. Bem, bem diva, bem, bem poderosa, rainha, sou foda. Enfim, vamos pro próxima semana. Na nona semana, em fevereiro, dia 16. Ah não, Enka Kiyoshikawa Ryoko Tidai, que vendeu 73 mil cópias. Você viu como Enka vende pouco. Né? Aliás, as cópias a gente não tá falando muito sobre as vendas, entendeu? Só quis lembrar que ele vendeu 73 mil cópias. Né? É, vendagem, o Kiyoshikawa, assim, ele é o Kishaka nele, que é um artista... Menor de 30? Eu sou isso, né? É um artista masculino de sexualidade duvidosa. Muito Hirai. É, tem uns boatos aí que ele se dá uns pegas e namorado do Ken Hirai. Ele é... O artista ele é nova cara do Enka. Ele veio pra fazer o Enka. Sim, ele tenta vender música Enka pros jovens. E ele é dá jovem. Certo, né? Ele dá certo, é. Dá é certo. Ele e o Negão, né? O Gero, né? Que ele é um americano, foi pro Japão, teve uma linda história. Até em 2008 ele foi no Kohaku, né? Pra quem não sabe, a gente vai pegar o Kohaku. Kohaku é um programa que tem todo final no Japão, pela Nihon Terebi, né? Reto Erebi, não. Pela NHQ. NHQ, que passa. E é um programa que toca as melhores músicas do ano, assim. Eu chamo as melhores versões do ano, geralmente pela visão dos produtores, ou quem eles conseguiram chamar, vamos falar da porra da verdade. E aí eles misturam. Como o programa pra família toda japonesa, toca bastante pop, mas também toca enka. Então, que a Chikawa, a Akimoto Junko foi em 2009, fez muito sucesso. Quem mais que foi? E o Gero, que é um cantor negro japonês, né? Ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele tem sangue japonês, a avó dele é japonesa. E os dois tentam revitalizar o estilo enka. Sim, o interessante de falar do Kohaku Tarasen é que ele tem um público meio dividido. Ele não é não tem só música pop. Eles também se preocupam com o pessoal mais velho. Então, e os mais novos também, né? Tem musiquinha bem pra criancinha, né? Sim. Bem Kodomo, né? É. Acho que uma sacanagem não terem colocado a música do Pato do ano passado. Tipo, então, como tem esse fato de ser pra todas as idades, aparece às vezes uns artistas meio coringa, sabe? Você nunca viu. Mas são artistas que normalmente têm mais apelo pro público mais, mais idoso. Acho que fizeram sucesso há muito tempo atrás e que o público não esquece até hoje. Ou que fizeram músicas pra Doraemon. E uma coisa explicando o Kohaku, pra quem não sabe, significa vermelho, branco e vermelho. O Tagasen, que é, vamos assim, lugar pra se cantar, né? Porque é uma competição, tem o time branco e time vermelho. É, mulheres, homens, mulheres. É, e tem os juízes, que geralmente são pessoas famosas. Então, tipo um programa do Raul Gil, tipo uma coisa bem SBT, né? Bem SBT-like. E o Netsuyo não vai lá, não sei porquê, sacanagem, gente. E aí, o pessoal faz uma votação pra ver quem é o melhor. E o programa acontece bem na virada de ano. É engraçado, porque os Jones, eles têm os seus próprios countdown, entendeu? Então, tem os Jones não participam. Participam às vezes. E saem correndo de lá às vezes também, né? Então, é interessante você ver, porque os Jones têm que participar. Porque mesmo eles dominando, eles têm que estar lá pra continuar dominando. E também então, o Kohaku, tá assim, ele é meio como... Ele é visto como a vitrine pro overseas, sabe? Ele é boa parte do mundo que aprecia a música japonesa, ou que aprecia a cultura japonesa, vai tentar conhecer um pouco da cultura, da música, através do Kohaku no final do ano. Então, é um destaque... Porque ele passa pro mundo todo ver, né? É, então é uma porta de aberta pro mundo todo conhecer eles. Isso aí, mano, é globalizando, tem, eu posso ver da Kohaku, Kohaku, Tagasen, muita diversão, galera, que louco! A limitação nem mais parece a netinha, eu tô querendo personagem próprio. Enfim, vamos lá. E na próxima semana, na décima semana, a gente tem Katoon com Androp. Essa música, pra vocês verem, foi muito vendida. Vendeu 281 mil unidades. Vendeu pra cachorro, tio. Cara, mano. E aí, a gente vai falar. De novo, a gente vai falar. É um Jones. É um grupo de Jones. 6 pessoas. Eles não estão tão fortes como Arashi. É, eles mas são após bem de tipo Bad Boys, sabe? Da Jones. Eles deputaram faz pouco tempo. Aliás, deputar. Explica o que é deputar. Deputar é se lançar no mercado musical. Você pode existir com uma banda, boy band, cantora, mas já, se você não tem um lançamento físico, um CD mesmo no mercado, você não é considerado um artista mesmo debutado. Debutado é quando você consegue um contrato com uma gravadora e você faz um lançamento oficial, né? E que você vai lançar clipe e participar dos programas e fazer uma promoção pra poder se divulgar. Porque, na verdade, o cantor, ele não eles reconhecem mais o artista não pelo seu talento como cantor, e sim pela sua capacidade de vender, pelo seu jeito comercial. O Japão valoriza muito esse lado comercial. Então, se você não tem material, você não é tão valorizado lá. E na Jones também, eles às vezes, como a Jones é uma agência, então eles estão lá desde pequenininho, então às vezes eles têm banda, mas não deputou. Tipo o B.I. Shadow! Então, que tem banda, mas não deputou. Então a gente vai explicando melhor quando eu explicar sobre Jones, a história de deputar na Jones. E essas agências também tem a outra história, que é a história de graduar, né? A Jones não costuma fazer isso tanto, é mais um Hello Project, né? É. Porque eles, o Hello Project tem bandas de pouca idade, de menininhas. Então a graça delas serem menininhas bonitas e novinhas, e aí quando elas ficam velhas, elas debutam, ou porque pediram, ou porque elas mesmas querem. Então a gente vai explicar isso melhor. Sim. Mas você já fica a entender. Katoon, né? Como a gente falou, os Jones normalmente fazem muito sucesso com essas músicas relacionadas a doramas. E normalmente um dos membros do Katoon, ele tava participando de um dorama aí sobre vinho, né? Sobre degustação de vinho. E até teve uns rumores por causa que ele tava ficando bêbado, que ele é um travesti. Ele então, é bêbado. Ele cai no meio do show, gente. É, e aí. E essa música é relacionada também a isso. Foi uma música bem modinha, bem bye bye, sabe? Tipo, é bem colante e fez muito sucesso, né? E tem no nosso blog, lembrando todos, a gente traduziu a música, foi a primeira música que a gente traduziu. Então, o ano de 2009 foi bombástico, galera. E agora a gente vai começar a falar por mês pra acelerar a galera. Já que vocês já estão pegando esquema, né, gente? Vambora! No mês 3, a gente tem a Aiko com Milk e o Nageki no Kisu. Que louco, mano! Aí o Humasaki com Hula Sparks. Tem Arashi e o Sunny que mais vendeu na porra do ano todo. Que ainda leva de junto o Sapachiano cantando com o Mori Noichi Kaisen. Ô, louco! A gente tem de novo o Katoon com Rescue, musicona. Então. E a gente tem pra terminar a Nami Amuro com Wide Doctor. Que mês bombástico, hein, o melhor mês do ano, eu acho. Com certeza. Só pra explicar rapidinho, a Ai, como artista meio irreverente, ela faz um ritmo meio alternativo, meio que não é visto muito como diva, né, lá no Japão. Ela faz um tipo balada, né? Ela canta mais músicas normais. E essa música Milk, ela foi muito... como é que eu vou dizer? Foi um destaque por ela finalmente conseguir o primeiro lugar em singles depois de muito tempo. Aí o Hamasaki fez esse double side também, que foi o Road Sparkle. Também conhecido como a música do Dragon Ball Evolution, que ninguém nem lembra que tocou. Então, a grande promessa da música japonesa era a Yumi se divulgar pro mundo todo cantando essa música, né, que seria a música tema do filme. Só que a música, ela... o filme já não tem muita expressão. Nenhuma. E a música já só toca, assim, o instrumental dela toca numa luta, e no final do filme toca a música toda. Só que ninguém nem chega no final do filme. Que uma bosta, ninguém queria ver. Então, realmente, tem muita gente que critica, né, fala que ela não fez tão bem de ter feito essa música se relacionar a algo tão ruim, que foi... Foi ruim pra caramba, né, mano? Ela, que é uma das principais divas do Japão, se relacionar aquela porcaria daquele filme. Mas fazer o quê, né, mano? Tamo lá, né? É. E depois a gente tem a Arashi, que tem o Bleep, que também é tema de filme, que é o filme do Yatarman, filme bombástico, né? Foi um dos filmes que teve maior hype, né, do ano de hoje. Foi um dos maiores filmes do ano passado, e essa música, esse CD, né, o Bleep, foi considerado a melhor música do ano passado, até na nossa premiação, e pelos próprios japoneses em outras premiações, e foi o CD que mais vendeu. Pra você ter uma ideia, vende 500 mil unidades. Tipo, normal no Oricon é vender 100, 150, 80 quando é contraca, 200 quando o artista é muito conhecido, como o Drops, que vendeu 281, como falei. Aí o Hamasaki vendeu 95, e aí o Hamasaki, eles venderam 500 mil. É muito, muita unidade. E depois, logo em seguida, a gente tem o Cartoon com Rescue, que é outra música de Durama, que um dos membros fez, que é um Durama de bombeiros. A música é legal, o clipe é muito estilo americano, assim, de telhado. É tipo The Sin City, né? Tudo em PT. Me lembra aqueles clipes da irmã do Michael Jackson também, né? Aquele tipo de dança. Legal. É um dos clipes vendeu mais... pra caramba. É muito bem produzido esse clipe. 322 mil unidades. Se eu falar na venda de semana, não é no total do ano, tá, gente? Primeira semana. Venda boa. Depois tem a Nami Amuro, que lança pouco CD por vez. A Nami Amuro também é uma das divas, como a gente já falou. Ela é uma diva mais eletrônica. Reservada. Assim, reservada, bem mais reservada que as outras. Não fala merda sobre gravidez na televisão, né? E Wide Doctor foi um CD muito falado, um dos melhores CDs dela, da carreira toda dela, acredito. Um dos melhores CDs mesmo. Eu gosto muito desse. E eu não gosto tanto da Nami Amuro, mas o Wide Doctor é muito... A Nami Amuro é uma artista que ela tem uma singularidade na música japonesa. Na música japonesa, os artistas estão muito interessados em lançar em singles quase que o tempo todo. Como vocês acabaram de ver, o Cartoon lançou um single por mês. No seu primeiro One Drop, e depois no mês seguinte o resto. Os artistas estão sempre interessados em lançar. Um single tá sempre ali, porque senão o público acaba se esquecendo. O público cobra essa presença. A Nami Amuro não. Ela tem uma singularidade muito grande, porque ela já trouxe alguns conflitos da vida pessoal dela pro mundo musical. Ela era casada com uma pessoa, ela teve um filho, o cara chutou ela no meio da gravidez, ela acabou passando esses sentimentos que ela tinha pro mundo musical, né, pras músicas dela, e teve uma época que ela começou a vender mal, enfim, começou a flopar, né, como a gente... Tipo Britney Spears, ela tá virando, né, mano, se fudeu na vida, eu acho gente legal, assim, ela é da comunidade, né, mano, aqui também acontece muito disso, as meninas engravidam com 14, 16, Live Nami Alone, she's a human. Enfim, mas a Nami Amuro, ela deu a volta por cima. E ela começou a fazer um tipo de marketing diferente. Ela começou a fazer o single, lançar singles com mais periodicidade. Ela começou a dar mais valor também à vida pessoal dela. Ela recusa a maioria dos convites que ela tem para programas de televisão. E a não ser os programas que ela gosta, ela só vai nos programas que ela realmente gosta. Ela não faz qualquer coisa. E ela começou a valorizar o passe dela com isso. Enfim, dizendo pra entender mais ou menos. Ela só lançou. Esse foi o único single que ela lançou no ano e por isso teve tanto destaque. E esse mês é meio bom, gente. Então vamos pro quarto mês, né? Manda aí o quarto mês. O que foi? No Caldeirão. Então, pro quarto mês. Então, Netinho. Enfim, no quarto mês, primeira semana, teve o Perfume, né? O grupo de Eletropop com o single One no disco. Depois teve uma de colaboração entre a cantora Kodakumi e a irmã dela, Misono, com o single It's All Love, que também vendeu 70 mil cópias. Na semana seguinte, teve o Tsuyoshi, que vendeu a música. Atsuki, o Tsukushi Wayanosora. E na última semana do mês teve a banda Exile, né? Com o single The Monster Someday. É, e agora a gente vai, né? O que, que a gente tem? Perfume. O Fernando, infelizmente, picou a mula, né? A gente não deu pra ele gravar até o fim. Deve a participação dele mais tempo. Mas o Perfume, o Fernando é muito fã do Perfume. Elas são tipo bem Japão mesmo, né? É um tipo de música que o Japão mesmo quase inventou. Que é um techno, né? Um estilo bem japonês mesmo. E são poucas bandas que tem esse estilo no Japão, mesmo estilo sendo próprio. E elas são a rainha do techno. Porque ela tem um techno bem pop. Geral gosta. E o Rolling Disco é uma ótima música. Tem um clipe bem legal. Bem coisa de técnico mesmo, umas coisas trocando de quarto, entendeu? Legal, a gente tem um clipe também traduzido no blog, se puderem dar uma olhada. Teve boas vendas. Depois a gente tem Korakumi e Misono, que são as duas irmãs. A Misono tá mais tempo no mercado de música, mas não fez tanta fama. A Korakumi tentou muitas vezes entrar pro mercado musical, conseguiu entrar, fez uma boa fama, tinha meio decaído e agora voltou. E It's All Love é outro dos singles que marca a volta dela, né? Junto com o álbum Trigger, né? It's All Love foi bem legal. E depois a gente tem o Tsuyoshi, né? O Tsuyoshi é mais uma vez um caso de um solista, né? De uma boss band que se lança solo. No que caso, o Kenny Kids, né? É, no caso, que é o Kenny Kids. O que acontece? Ele é a tia véia. É. No Adjones, eles pensam assim, quando você tá com mais idade, eles dão cada vez mais liberdade pro artista. Então, eles dão essa oportunidade de se lançar em solo. E exatamente isso. Eles fazem, só que ele faz uma música mais alternativa, uma coisa que não tem muito a ver com o trabalho dele nas boss bands. É uma coisa mais de liberdade musical mesmo. E, da mesma forma, continua vendendo pra caramba. E essa semana também do Tsuyoshi, ele se marcou porque ele ficou em primeiro lugar em singles e em álbuns. Que lançou um álbum na mesma semana do single, e o álbum tinha o single, e vendeu os dois em primeiro lugar. E o Exile é um grupo de hip hop, né? É um grupo que foi criado por um membro de uma banda pra mostrar o hip hop e a dança japonesa. Então o grupo que sempre parece que meio o pessoal deve ter conhecido Tokyo Drift, aquele maldito música I'm a living Tokyo, it's a mini baby, mini, and you know you have to. Aquela banda lá, qual que é? O Teriyaki Boys, né? Não é conhecido no Japão, gente. Eles são uma banda de uma música só, de hip hop no Japão. Parece algumas coisas legais, mas nunca é muito pop. E o Exile conseguiu fazer isso. Ele é um pop hip hop, né? Porque eles ainda têm uma cara de boy band ainda, né? Porque são só homens, tem dança. É tipo uma coisa El-chan, né? Dois cantam e cinco ficam dançando no fundo, né? E The Monster, com esse The Monster, Someday, que é a música Someday, que é muito boa. Eles tocam até hoje essa música quando vão fazer a apresentação por aí, né? Isso é muito legal. Enfim, o quarto mês também foi um mês muito bom. Um mês que deve ser lembrado por bastante tempo, essas músicas, né? No quinto mês, a gente tem de novo o Torrashink, de novo. Vamos de Torrashink com Shadow World, We Are, New com Koi no IBO. A gente tem de novo o Hideaki cantando o Shala Muginohane. Tem Mori Musumi. Olha, Mori Musumi em primeiro lugar, uma coisa difícil. Shogarai Yume Yubito. E não, é só pra terminar o mês 5. Torrashin, como a gente já falou, mano, coreano, tem mais que explicar. Que acabou. Shadow World, música do One Piece. We Are também, música do One Piece. Poucas vezes uma boy band faz músicas de anime. E One Piece é um puta anime, então foi uma combinação fulminante, né? Uhum. E vendeu 98 mil unidades. E acho que pouco até essa combinação. O Nils, que é outra banda da Jones, uma banda que só teve só o único lançamento deles no ano, né? Uhum. Que vendeu 234 mil unidades. Depois teve o Hideaki Takizawa, o Shadow Jones, que continuou o trabalho dele, né? Como solista, como a gente já tinha falado anteriormente. A Jones estava querendo promover a imagem dele, foi isso que ela fez, lançou vários singles durante o ano. E o segundo single também ficou em primeiro lugar, que foi o Shala Mugenhan. E no final do mês, teve as Morning Musumiya com o single Shogunai Miyo Ibito, que conseguiu essa marca muito boa, né? De 47 mil cópias. Foi uma semana fraca. Mesmo assim, elas como grupo idol dificilmente ficou em primeiro lugar. Então foi uma marca que talvez elas não consigam, ou talvez nunca mais, ou talvez nunca tão cedo consigam em primeiro lugar no Oricon. Foi marcado esse single pelo apelo, né, que os fãs fizeram por ser uma semana fraca. Então elas tinham realmente chances de conseguir isso. Foi bem legal, né? Só pra explicar, né, o Marjim Sumiu Girl Group, né, do Hello Project, grupo de idols, né, de meninas que são todas cute, kawaizinhas e cheias de flu-flu e isso aqui. Elas graduam, né? Tem várias gerações, né? No caso, a gente tá na oitava geração. E muitas meninas dessas gerações mais recentes não sabiam o que é um primeiro lugar na Decon. Inclusive, quando tem um vídeo na internet delas recebendo a notícia e comendo um bolo de parabéns pelo primeiro lugar na Decon, foi bem legal. Shogunai Mito foi uma música bem legal. Vocês aqui já devem ter ouvido falar do grupo Hello Project, teve um podcast sobre. A gente ainda vai falar a nossa versão sobre isso um pouquinho. E então, vamos pular pro próximo mês. O mês 6, alguma coisa sobre singles, que sobre álbum, Rio? Talvez o Catum, que vendeu Break the Records, mas sim, é normal, qualquer banda de ônibus também vende sim, álbum. Sim, é, mas o... E o Candidate. Sim, no caso, o Catum tem uma... esse aspecto de que, por exemplo, vendeu só 200 mil cópias, sendo que um dos singles deles vendeu 300 mil. Eles têm esse aspecto que eles não divulgam muito os álbuns, eles realmente preferem vender menos. Ao ser o Candiani, ele tem um aspecto que tem um dos membros do Candiani, também faz parte de outro grupo da Jones, que é o News. Que a gente já comentou. Então eles têm uma carreira bem parada, então o álbum deles foi uma coisa bem divulgada, que teve vários clipes, eles promocionaram bastante. Mas só vendeu 212, né? O Candiani é bem mais fraco do que o News e o Catum. E podemos chutar pelo ranking de 5. Então vamos voltando pro ranking de single. No mês 6 a gente tem uma pessoa bem legal da gente comentar, que é o Fukuyama Masaharu, com Kenshin. A Arashi de novo com Ashitano Kyo, com Crazy Moon Kimi Amuteki. A Yui com a Gwen. Girl Generation com Infinite. E o V6 com Spirit. Um mês assim que foi o mês que eu entrei no podcast do J Station, né? E foi um mês legal, assim, porque teve reviravoltas, né? Começando com o Masaharu, que ele é um cantor, mas ele também é bastante... Não sei se ele foi primeiro ator ou cantor, ele conseguiu os dois ao mesmo tempo. Primeiro ator, não é? Ele é um ator de Duramos, que depois virou cantor. Ele tá sempre no Music Station, ele é até amigo dos apresentadores, né? Do Tamori-san. Ele é amigo do Tamori-san, sempre tão lá conversando, é sempre legal ver os dois juntos, falando que eles estão lá há muito tempo, ele já é bem mais velho, mas não tem cara de tão velho, esse maldito Masaharu que não envelhece. E lançou o Kenshin. Eu não gosto muito da carreira musical dele, não tenho muito o que comentar sobre esse CD. Ah, eu acho legal, assim, realmente é o foco dele. Ele que ele já tá é se promocionar também, o foco dele é se promocionar. Ele é tipo o Roberto Carlos, Ele é tipo o Fábio Júnior. O Fábio Júnior também já foi ator, né? Só que ao contrário, o Fábio Júnior é cantor e virou ator, e ele é ator e virou cantor, mas ele é bem Fábio Júnior. Se bem que eu prefiro o Fábio Júnior, tá bom, gente? E depois a gente tem a Arashi de novo, com a Ashitano Kyoku, Crazy Moon, que é muito aqui. A Ashitano Kyoku também foi música de Durama, de um ótimo Durama, que tem um dos Arashi, né, que é o da Quiz Show 2. Dois resolveram colocar um Arashi, etc. Foi bem legal. E Crazy Moon, que me amou aqui, que é um clipe bem Jones, né? Eles alugam um galpão enorme pra gravar só no cantinho e fazer coreografias malucas. Um clipe legal. Recomendo a todos assistirem e ouvir as duas músicas, são bem legais. Vendeu 500 mil unidades, a Arashi mostrando seu poder supremo sobre qualquer outra coisa no Japão existente. E o single da semana posterior foi o da Yui Again. Foi a primeira abertura do anime Fullmetal Alchemist. A Yui com o single, ela com certeza cravou, né, no Japão, que ela pode não ser uma diva, mas ela é uma cantora de maior destaque em vendas da atualidade. Não tem nenhum single no Japão que bata de frente com ela. Uma coisa legal de falar é que essa música é uma insert song, né? No caso, é uma música tema. No Japão, a gente tem bastante desses casos que a gente já falou na lista, a gente ainda vai falar. Como o Torroshink, né? Que são casos de músicas que são relacionadas a alguma coisa, relacionadas a doramas, animes, comerciais, filmes, e que é exatamente isso que esse shudaki que é usado lá no Japão, essa palavra, é utilizada pra demonstrar a força, né, de como aquela música é relacionada a algum produto, porque já é claro pra qualquer um, né? Você vai gostar daquela música que toca aquele filme, e aí quando você escutar a música você vai lembrar daquele filme bom, e aí você vai sentir aquela sensação nostálgica. Então, os japoneses, eles trabalham muito isso. Eles trabalham isso não só com os animes, né, que é uma coisa que atinge muitos otakus aqui, né, da pessoa gostar da música, não pela música em si, pelo anime, mas também o fato de doramas, né? Lá os doramas são os melhores tains, por causa que são meio o veículo de vendas, o veículo que traz mais vendas, né? A gente também tem que pensar que todo tain tem que ser feito de acordo com o público-alvo. Por exemplo, um Johnny não vai fazer um anime song, porque o público de anime song não gosta de boy band, e vice-versa. Mas às vezes acontece, tem um filme Gantz aí, que vai sair ano que vem, e tá dando mó bafafá, porque vai ter um Jones, e vai ter e vai ter, com certeza, tem o moço da Arashi, ou o próprio Believe da Arashi, que é uma coisa de anime, tudo bem que é um anime mais velho, antigo, pessoal velho gosta da Arashi. A Arashi no Japão é tão suprema que ela consegue ter fãs entre os velhinhos de 50 anos, eu não tô brincando, mais do que as velhinhas até. Então isso varia bastante, então a gente tem que analisar bem a fanbase, e eles analisam bem antes de lançar esse tipo de tie-in. E a Yui, como já se deve conhecer, ela faz bastante sucesso, ela não vive só no mundo anime. Muitos artistas que o pessoal conhece pelos animes, acho que são artistas, nossa, artista bomba, e não é bem assim. Como a própria Ortiz, que eu, quando não conhecia tanto o Oricon, etc., não conhecia o cenário japonês, eu pensava que bombava muito, era a Nana Kitade, né? Nana Tô desencarnando que a Tati não vende tanto. E ela faz bastante músicas de anime legais. Elas vendem as músicas de anime dela, vende. O resto, nada. A Yui vende bastante. Depois a gente tem o Girl Generation no final do mês com o Infinity. Na verdade, né? Seria o Girl Generation, não. O Girl Next Door. Eu falei errado. Então, o Girl Next Door é um projeto da Ivits. A Ivits Tracks, que é uma das maiores criadoras do Japão, ela tem essa. Ela tá em todos os gêneros musicais, desde boy bands até grupos de reggae, sei lá, todo tipo de grupo que você pode imaginar, grupos pop e também principalmente cantoras, mas eles sempre tentam fazer projetos de tipos de bandas diferentes. E o Girl Next Door nasceu disso. É uma banda que mistura música eletrônica com música pop, enfim, uma banda bem diferente. Eles fizeram uma pressão, né, no mercado, botar um marketing de divulgação muito forte nessa banda, colocaram ótimos tains para todas as músicas. E essa música Infinity, ela foi a primeira deles, a primeira e única até hoje, deles a ficar em primeiro lugar do Icon. O destaque dela é que ela também é uma música de Dorama, um Dorama bastante famoso. A Tachi Tatinodante, que tem a Maki Horikita, também é meio conhecida, e tem bastante gente conhecida lá. Tem gente que fez Kamen Rider, duas pessoas fizeram Kamen Rider, né? Que é o Yamato Yusuke e aquele outro carinha que eu nunca lembro, que é o cara do Kamen Rider Kiva, né? É. Então, é legal. É, e também temos o... Também nesse mês teve a volta no ano da Boys Band V6, né? Que o V6 também, eles... É o Boys Band mais velha da Jones, então eles têm que ter mais um cuidado assim, pra lançar uma música, porque... Tocaria anime também, no Yasha, essa é uma abertura, famosa do Change the World, né? E eles lançaram essa música que foi uma das grandes gafes do ano, né? Porque a gente comentou por causa do clipe, né? Que é um clipe bem moderno. Tinha um tipo de clipe de... Vestido de... Gari. Vivente de obra. E voltando aqui pros álbuns, a gente pode destacar dois, que o primeiro da Nana Mizuki, Ultimate Diamond, que foi o primeiro álbum de Seiyuu a ficar em primeiro lugar no Handicom. E Seiyuu, pra quem não sabe, são as dubladoras, mas eles devem saber, né? Vocês gostam de anime, eles devem saber como chama os dubladores. E que é uma coisa muito difícil um nicho de anime conseguir chegar ao mundo pop no geral, entendeu? E ela conseguiu. O Ultimate Diamond é um puta de um CD muito legal. E tem até música do Hazard Torto Vampire. Não lembro qual música em si, que faz tempo que eu vejo. CD eu confundo o que tem. E também teve a banda Green, que é uma banda de dentista, né? Estudante de odontologia que não mostra os rostos pra se preservar, né? Esse mundo idol. E eles lançam músicas sempre sobre a sociedade japonesa, com letras bem trabalhadas. E eles conseguiram vender muito bem esse álbum original deles, que foi o Shokoshio, que vendeu durante várias semanas e passou... Ele ficou duas vezes seguidas. Ele ficou duas vezes seguidas aqui já em primeiro. Ele vendeu 452, mas vendeu 153. Também é legal falar que quem vendeu no mês 6 foi o Eminem também. Vocês verem como no Japão não é só artista japonês. Em single, só artista japonês, que ninguém mais lança single. Mas álbuns aparecem, pessoas como o Minei, o Green Day, que apareceu no mês, no mês 5, apareceu o Green Day vendendo também, né? O Japão ainda tem um pouco de corrente americana, mas com certeza a música japonesa é o que vende pra caramba. Até música brasileira chega a vender. Bossa Nova vende legal, assim, pra uma música estrangeira. E até tem alguns artistas que lançam música em versão Bossa Nova, né? A gente deve, talvez, comentar um pouco sobre eles aqui, não sei se esse ano teve algum artista assim. E vamos pro... Mês 7. Vamos lá, Netinho, vamos pro mês 7. Vambora. Acho que tá, cachorro. Vambora. No mês 7 teve o Yusuke com Tão Popô, Kaizoku Zen e Sonoku. Ah, malditos nomes. Ah, vamos lá. Depois tem Arashi novo, porque Arashi tava bombando. Tem o Tegomasa com Tanabata no Matsuri. E na... Ah, esse eu quero falar, mano. Nakayamon Yuma FBI Shadow com Akuma no Koi e NC Boy. Então, permeado de Jones nesse mês. Pra começar, né, teve o Yusuke, né, que é um cara que se graduou, né, daquele grupo que a gente falou lá no início, do Chichin, e aí lançou em carreira solo, debutou, né, logo. Debutou, olha, vocês já estão pegando ele. Debutou, e esse foi o primeiro single dele a conseguir um primeiro lugar, e vendeu pra caramba. Que foi um triple A-side, então foi bom esse single. E na semana seguinte tivemos o Arashi, né, que já tava embalado, né, bem forte, com a música Everything, né, que no caso foi uma balada, uma música mais lentinha. Não, e lembrando que a Arashi ainda tava falando que ia fazer um best álbum, né? Porque quando a gente tá falando sobre álbum, agora a gente tem que tentar explicar um pouco, porque a gente não falou, tá quase não falando sobre álbum, vocês devem estar percebendo, a gente vai tentar explicar melhor. O álbum do Japão é que nem um álbum aqui, não é que nem um single, tem essas milhares de siglas, AAA, tem álbum, E cada três álbuns eles lançam um best álbum. E a Arash tava nesse ano, 2009, eles fizeram 10 anos de banda. Eles iam lançar um best, foda-se. Estavam sendo comentado há muito tempo, já tava fazendo os PVzinhos desse álbum. Que, nossa, tava fazendo um problema enorme, um falatório. Ninguém sabia o que iria entrar. E esse Everfind, eles já tinham anunciado que essa é a última, a única música que não iria entrar. Então vendeu pra caramba. Eu já tava querendo ter a coleção completa. Vou comprar isso, mais o álbum e já vou ter todas as músicas da Arash. Sou fodão. E aí foi um best álbum bastante conhecido, né? Que ele vai ser vendido no mês. No próximo mês ele já vai ser lançado. É, mas e Netinho, qual foi a música do mês da semana seguinte? Então, na próxima semana a gente teve o Tegomasa com o Tarabata no Matsuri. Que música triste, tio Rio. É, foi uma música de festa junina, né? Na verdade. O Matsuri é uma festa cultural que eles têm lá no Japão. É, o Tarabata no Matsuri. Que significa, você sabe o que significa? É aquela história das duas estrelas cadentes, né? De dois amantes que eles viram estrelas, tipo o Romeu e Julieta, sabe? Eles vão viram estrela cadente, eles só se encontram uma vez, só se encontra uma vez por ano nessa data, entendeu? E tem aquela história também de ter o bambu. Até mostra no clipe, tem um bambu que você pega, escreve um pedido. Em alguns animes, não, geralmente os animes falam sobre isso, né? Até Hack Slash, lembra que eles falam sobre isso. Enfim, quem conhece anime, conhece a cultura japonesa, deve saber o que tá na Batalha Matsuri. E na semana seguinte, o debut, né? Da Jones, o Júnior. Semi-debut, semi. Porque só um Nakayama e uma estava debutando. O B.I. Shadow só tá lá pra fazer número com o Nakayama, né? Que foi muito estranho esse debut, vou falar a verdade. É, porque na verdade é uma boy band bem infantil, assim. Eles são bem novos, tem a média de idade de 14 anos. E, na verdade, esse Nakayama Yuma, ele teve uma história meio singular na agência de Jones. É, porque ele é mesmo. Ele já chegou na agência e com pouquíssimo no mês, ele já tinha sido confirmado como protagonista de Judorama. E é óbvio que, como ele é protagonista de Judorama, ele ia ganhar um grupo. E aí confirmaram que ele realmente ia estar debutando com essa boy band que tem um nome horrível. Não, vamos prestar atenção. É Nakayama Yuma with B.I. Shadow. Que nome horrível pra você fazer uma banda, um grupo, qualquer coisa. Aí ninguém caiu na real e acabou que ficou assim mesmo. Também conhecido como Noobs, né? É. Com as siglas. Noobs, né? É, e junto tem o NIC Boys, que depois, nesse ano agora que iniciou, eles confirmaram também com uma Unity, né? Unity é quando juntam temporariamente pra fazer alguma coisa. E essa Unity acabou virando oficial. Que nem o Tegomasa, acho que nessa época eles acabaram oficializando o Tegomasa, não foi? Sim, foi isso mesmo. É, porque o Tegomasa até lançou o primeiro álbum, né? Na mesma semana, o Nakayama, eles lançaram o Tegomasa no Uta. E o Tegomasa parou de ser uma Unity, que é uma junção temporária pra alguma coisa, pra realmente virar um grupo de verdade. Grupo de verdade. E eles fazem parte do News. Então, às vezes, vocês vão entendendo isso. É uma putaria só, entendeu? Tudo pra vender CD. E depois a gente tem de novo o Exile com The Hurricane, Firework, que foi muito bom. Um PV com altas coisas de tecnologia. Muito bom. Também cultura japonesa também. Japonesa total. Eles conseguiram dividir, eles têm muito dançarino, eles conseguiram fazer o pessoal cantar, porque eles são o Exile nessa época já. O Exile misturado com os G-Brothers, né? Os G-Soul Brothers, uma coisa assim. E eles conseguiram juntar a galera pra falar. O CD muito recomendado. Se você não acompanha música japonesa, né? Não acompanhava ainda, dá uma procurada. E na mesma semana, o single de álbum também tava bombando, o Hokago T-Time, né? Do Kaon, fazendo sucesso estrondoso, entendeu? Vendendo muito. E depois, pra ter. Nossa, foi demais. Na semana seguinte, tivemos o outro, King Kids, né, o Domoto Koichi, que lançou o primeiro single deles do ano, né, que foi o Ayakashi. E o Domoto Koichi é assim, ele tem um foco mais pra dança, e o outro carinha tem um foco mais pra música, pra letra de música e tal. Então ele faz uma parada tipo meio Rick Martin, sabe? De música, assim, uma coisa mais latina. É, e a Ayakashi foi completamente latina, tem até um violãozinho. Uns passinhos mais a la samba, né? Foi uma coisa bem latina mesmo. Vendeu bem. E a gente também tem o Kamiki Centro, que é mais uma unit da Jones, né? Que eles aí visitaram no ranking pessoal, de álbum. É, que são o pessoal do V6, o pessoal mais novo. A gente vai falar, a gente falou muito de Jones. E continuando o mês 8, né? Que a gente, agora a gente tá falando, como o ano já tá acabando, a gente vai acelerar um pouco mais ainda, né, galera? Porque a gente tem um tempo pra fazer, senão o Dark vai matar a gente, né? E o mano quietinho, ele já foi dormir, né? Porque ele foi fazer os rolés dele, né? Então vambora. A gente tem Bizu com o Ichibuto Zembo. A banda de rock, né? Banda de rock, que manda muito. O Bizu tá aí desde 1988. Eles, mesmo com tanta mudança, que você pegar da década de 80, né? Mesmo fim da década de 80 pro Japão agora, é muito diferente o cenário musical. Eles continuam. E, tipo, tudo bem. Eles sempre fizeram música pra Durama. E tipo, o Zembo é uma música de Durama, muito boa. E Dive é uma ótima música também. Muito difícil escolher qual é a melhor música desse single. Muito louco. E, aliás, esse Durama que teve o tipo Zembo foi o Durama do Yamap, né? Que é um cara da Jones, do Neil. news. Então vocês veem que, meu, junta muito. Quando você começa a ver música japonesa, você vai ter que ver tudo no Japão. Você tem que ver revistas, tem que ver propaganda, você tem que ver drama pra você entender. Pra você entender tudo. E teve o Kubukuro também nessa semana, né? Com Kaolin. Kubukuro é uma banda folk, né? Eles são o sertanejo, né? Também muito legal. É, o modo que eu dizia. Na semana seguinte, tivemos a Yumi Hamasaki lançando um single duplo, um double side bem curioso, que foi o Sunrise Sunset Loves All. Nesse double side, ela usou a mesma letra de música de duas formas diferentes. Em uma, na Sunrise, é uma música mais agitada. Na Sunset, é uma música mais balada, mais cativante. E é uma variação, né, de pop, né? Você usar a mesma música de dois modos diferentes. E você percebe, quem tá acostumado a música japonesa, percebe que não é a primeira vez que isso acontece. Teve uma Whip Pop também, o Triple A, que ele lançou um Triple A side e fez esse mesmo conceito. Ele lançou três músicas, só que era a mesma letra de três modos diferentes, três arranjos. E na semana seguinte, tivemos mais uma vez aquele cantor de Echo, que Kiyoshi Hikawa, que eu sou o Tokimeki no Lumba, que é uma música mais lentinha de Enka, quer dizer, mais latina de Enka, eu acho bastante curiosa. E na semana seguinte, nós tivemos uma coisa muito curiosa. Tem que parar tudo. Essa semana, na mesma semana do Tokimeki Lumba, a Arashi lançou o famoso CD que eles estavam comentando desde o começo. Todo mundo já sabia que ia sair, pra comemorar os 10 anos de banda, porque fazer 10 anos na Jones, você ganha um poder maior, como o Ryo tava falando, e a banda toda tava ganhando um poder maior, e a banda, uma das mais fortes que a Jones já teve, né? Lançou All the Best. 1999-2009 da Arashi, que estourou, vendeu muito, vendeu 753 mil cópias em uma semana, quase 1 milhão, é muito difícil conseguir vender 1 milhão de cópias no Japão. Ultimamente eles conseguiram vender quase 1 milhão em uma semana, foi absurdo, e na outra semana eles já conseguiram vender 1 milhão, quase, somando as duas. Arashi destruiu nesse ano. Realmente, foi um marco de vendas dentro daqui desse ano. Voltando pra semana, tivemos um comeback, né, uma volta do cinema musical japonês, que foi da banda Map, que eles tinham sido afastados, né? Porque um dos membros do Tabas Band se envolveu num escândalo, que ele bebeu muito e saiu pilado na rua. Foi um grande escândalo e lá pros japoneses isso teve um impacto muito grande, porque ele era ministro, né? Ele tinha um cargo dentro do ministério. É bem diferente do Brasil, né? O mano quietinho aqui que não tá mais aqui, ele tinha batido na mulher dele, né, mano? Não aconteceu porra nenhuma, né, mano quietinho? Você foi embora de boa. É isso aí, mano. Não aconteceu porra nenhuma. Ainda tem o meu canal, apresento meus programas e é o comida de telefone, mano. Mas que tátil. É, o mano quietinho destrói com a galera aí, né? A imitação cada vez tá pior, eu tô falando, mano. De noite eu vou piorando a minha imitação. Enfim, o Sumap, que é bastante forte, que é a Sumap que a gente fala que é a antiga Arashi, né? O Sumap, eles foram o primeiro da Jones que tornou a Jones o que ela é hoje, porque a Jones sempre existiu. Desde a década de 70, 80, não é? Uhum. E aí, a Sumap foi o primeiro cara da Jones que a gente conhece hoje. Eles são uma boy band. Primeiro pra fazer dorama, né? É, misturar. A boy band tava dando sucesso no Japão, eles resolveram misturar tudo. E a Sumap é até isso, né? Que é esporte, o que é? Sempre esqueço. Esporte, music, artes. Peoples, né? Eles até começaram o primeiro show deles fazendo coisa de Cavaleiro do Zodíaco, gente. Nossa, vergonha ali é total, entendeu? E isso porque a Jones na época tava flopando, né? E a gente vai pro que é flopar, né? Uma coisa que a gente fala bastante. É, flop é um termo que eu utilizo principalmente nesse universo musical, que significa o fracasso, né? Você não atingir seus objetivos. No caso, um artista de... qualquer artista que se preze quer entrar no top 10 do Oricon, quer vender, assim, o suficiente pra aquela semana, ou, no caso de o Jones, quer pegar um primeiro lugar. Quando você não atinge seus objetivos, ou você não vende quase nada, você flopa. Muita gente que usa isso como termo de gozação, né? Porque acaba que foi como se o investimento tivesse todo sido jogado fora. O artista não recuperou o investimento. Às vezes eles não dão muito investimento, só o Tokyo foi um bom investimento. Mas uma... voltou em si, voltou com tudo e tá aí no mercado. Não lançou nada depois disso, mas tá aí a Sumap, não precisa mais lançar. Depois a gente tem o V6, que voltou de novo, dessa vez, pra valer com Guilt. Vendeu pouco até, porque Guilt, eu adorei essa música, adorei, achei. Eu também, boa. Uma música de impacto. Música de impacto, música de um dorama, muito randômico, não lembro qual que é. O pessoal não comentou muito. Nem o dorama, nem o carinha que tava participando. Mas foi uma música que eles do V6 divulgaram bastante nos programas de música. Eles investiram muito nessa música. Investiram muito, valeu a pena. O Superfly, que é uma banda flopada em single, mas que deu muito bem em álbum, vendeu 213 unidades na terceira semana da Arashi. A gente pensou, pô, a Arashi vai vender de novo. Não ficou em primeiro, eu acho, mas deve ter ficado entre o top 3. O Superfly é uma banda que ela rev- vive sucessos, ela faz músicas do estilo dos anos 70 e 80, uma coisa mais hippie, uma coisa bem Woodstock. E eles conseguem. De música americana, lembrando disso, porque a gente tá falando, você tem, o pessoal tá pensando que é música japonesa, não. Eles fazem música do estilo americano mesmo, cantar em japonês. É legal. É bastante legal, uma coisa meio nostálgica, mesmo assim. É uma coisa que não tem muito a ver com o Japão, e mesmo assim, eles conseguiram o espaço deles, é bem interessante. É, voltando pro ranking de singles, né? Ainda em novembro, em setembro, tivemos o single do Domotsu Yoshi, né? Do Kikikit, né? De novo. Que já falou. E tivemos o single Alive Physical Thing da Kodakumi. A Kodakumi, se vocês viram, o primeiro single dela vendeu lá 60 mil cópias, esse já tá vendendo 30 mil, mostrando que a Kodakumi tava caindo cada vez mais. Ela voltou, caiu, e esse single ela voltou a apelar a Live Physical Thing, ela tentou fazer de novo aquele estilo totalmente sensual, não só de letras, mas em clipe, e não vendeu também. Eu não gostei, o Physical Thing eu até gostei, a Live eu não gostei. O single vendeu só 32 mil, pouco pra ela, bem pouco pra uma diva, e a decadência da nossa querida amiga Koda, que a gente sempre trouxe pra voltar. Mas pelo menos ficou em primeiro lugar, graças a Deus, na Kodakumi. Depois a gente tem de novo. Em outubro, tivemos alguns singles, já que foi o do Hideaki Takizawa, do Taki, né? De novo. Que fez o Hikari Hitotsu, foi uma música pro Dorama que ele participou. E também tivemos o Jejung Yuchun, do Toshin, que fez uma música Colors, Melody Harmony. Depois, na semana seguinte, tivemos a Yui, né? Lançando o último single dela do ano, que foi o It's Out Too Much, Never Say Die, que vendeu, vamos ver. Vocês podem ver, dessa vez sem o anime, ela vendeu uma quantia bem menor, mesmo sendo um double side, pra mostrar a diferença que faz um anime. É, se bem que ela até mudou o visual dela e as músicas também. Essa música não é bem o tipo Yui, é uma música bem mais agitada e não deu tão bem como Rolling Star. Acho que até se tivesse anime não ia dar tão bem. A música é boa, mas não é o tipo da Yui. A Yui de vez em quando tenta mudar um pouco o estilo dela e nem sempre dá certo. Sim. E depois a gente tem o Bizo, né? Com o My Lonely Talk, foi uma música muito boa, um clipe, usando aqueles clipes que você fala, nossa, isso sim. Um PV, que eles gravaram numa ilha abandonada, né, que foi usada na Segunda Guerra Mundial. Muito louco. E nesse mesmo mês em álbum a gente não pode deixar de destacar a Ayaka, que a gente tem muito de falar sobre ela, né. A Ayaka, ela quase virou uma diva, não deu tempo pra ela virar. Ela chegou a cantar música até pra Final Fantasy VII, pro Crisis Core, que é o Y, muito boa. E aqui ela lança uma música, Ayaka Stories, que é de 2006 a 2009, uma carreira curta, uma carreira que fez bastante sucesso. E a Ayaka tava parando a carreira dela já ali. É um best dela, né, mas ela já tava já parando a carreira, porque a Ayaka, ela tem doenças de graves, que não é muito grave, como diz o nome. Toda hora tem que fazer essa coisa. Enfim, então, a Ayaka, ela realmente deixou 2009 com esse legado, que foi esse álbum best que me deu mais de 1 milhão de cópias. E ficou duas vezes em primeiro lugar, né? Uma semana sem a outra. E realmente foi um dos destaques do ano, né? Tanto que ela correu também na nossa premiação lá do ano, de 2009. E realmente deixou saudade nos ouvidos e nos corações de todo mundo. E a Ayaka, pra quem não sabe, ela é casada com o Mizushima, que é o... Eu já falei que pegou o ranking de melhor, o cara mais bonito do Japão. Aliás, foi esquisito, porque tinha ganhado esse ranking no passado e no outro ano ele já se casa. É, geralmente no Japão o pessoal costuma fazer esse tipo de fanservice, né? Permite usar os Jones, né? Em si eles não podem namorar, e nem as pessoas do Hello Project. Mas não é que eles não podem, é dito que eles não devem, entendeu? Pra não perder esse sex appeal, né? Que ajuda a fazer as vendas, que é o famoso fanservice, né? Que costuma ser feito, principalmente em banda de idol, né? Vão fazer isso. E a Yakati, ela acabou de casar com o Mizushima, que é o Kamen Rider. É o Kamen Rider Kabuto. E já terminando o ano aqui, né? No mês 11 a gente tem o Eikibi 48. Foi o começo do Império Eikibi, né? Tudo bem que o Eikibi já vinha vendendo, mas foi o primeiro single em primeiro lugar. Com o River, a famoso Eikibi 48. Começou o nosso querido Eikibi 48. Ele começou esse grito de guerra, literalmente. Uma música começo meio timbalada, uma música bem legal. Não tem nada a ver com timbalada depois. Você vai ver uma música bem timbalada, pop, bem delas, né? Que vendeu bem. E o Glay. Até que aparece uma banda de visual K. Sim, na verdade eles não são uma banda de visual K, são uma banda de rock que usa, tem traços de visual K. Visual K, pra quem não sabe, é quando uma banda quer expressar não através da música, sim também através da imagem. Né? Visual K significa isso. Imagem visual, não é emo. Cada banda tem vários gêneros de visual K, né? Tem um J-Cast perdido aí no tempo, que eu acho que não tá mais aí no site, que foi sobre visual K, que tem vários gêneros, né? Tem os gêneros... Cherry K. Depois um dia a gente explica melhor. E aí, o Glay é uma banda de bastante nome que existe desde 1992, eu acho. E eles lançaram essa coletânea, que são muitas músicas. Eles tiveram que lançar duas coletâneas. Essa foi a segunda coletânea. Cada coletânea tem umas 30 músicas. Você sabia como o Glay tem vários sucessos. Vale a pena ouvir. E o Glay já fez feat até, né? Feat, vocês devem saber, pelo menos a gente não precisa explicar, né, gente? Que é a colaboração, né? Com o Exile também, que é uma música muito louca, aquele feat. Então o Glay é bem variado, né? E depois a gente vai pra uma semana trágica pra música mundial, que é quando o Michael Jackson é dado como morto, né? Na Neverland. E ele lança o álbum. Eu vou até falar primeiro o álbum do que o single essa semana, porque a gente tem que lembrar do nosso querido ídolo Michael Jackson. O Cartoon que o diga, né? É Michael Jackson, That's This, que vendeu 73 mil unidades no Japão. E ali, a partir disso, o Michael Jackson começa a vender muito no Japão, porque o Michael Jackson realmente merecia. A gente perdeu o nosso ídolo. Fazia tempo que tudo bem que o Michael Jackson não lançava nada, né? Mas enfim, a gente perdeu o nosso ídolo. É. E ele influencia muito a música japonesa. Ele, assim como o Green Day, que a gente já falou, o Eminem, o pessoal gosta de rap, mesmo não tendo muito mesmo que não tenha um representante de rap forte no Japão, as músicas no Japão misturam muito rap. Se você pegar o Cartoon adora misturar coisas Michael Jackson da vida, né? Tipo, Don't You Ever Stop é um clipe que certeza se o Michael Jackson visse, deve ter até visto, né? Porque deve ter falado pra ele na época. Então, é um clipe muito Michael Jackson, aquele clipe, né? É verdade. Na mesma semana, né, do lançamento do This It do Michael Jackson, teve lançamento do single Swan Song do King Kids, que foi uma das músicas deles que mais venderam, que tiveram mais destaque. Na semana seguinte, tivemos o único single do ano do Kanye West, que foi o Kill Joe Show, que vendeu 271 mil cópias. Um rock bem zoeiro, bem coisa Kanye West. É, o Kanye West é uma banda mais zoada, mas é mais também tem um apelo mais de comédia. Na semana seguinte, tivemos o Arashi, né, com o My Girl, que vendeu, como sempre, bastante. E, mais uma vez, mais um Johnny na lista, que foi uma Machida Tomorrissa, o Vulgo, e ela... Líder do News, líder não, principalzinho, né, do News. Ele é o líder ou não? Quem é líder daquela desgraça? Eu acho que é ele mesmo. Que lançou o segundo single solo dele. Mês de 2006 é onde tinha lançado o single solo. E foi com esse single, né, Loveless, que ele se tornou um... Que não se tornou nada, que enfim, que gostou, deu prosseguimento à carreira musical dele, que já tava como solista, que já tava bem deixado de lado. E aí, no dezembro, a gente tem a revolta dos Marmoros, ou também conhecida a revolta do Pudim. Pudim, a canestidinha do Catu, mostra-se poderoso, lançando Lens, lançando como o nome de Lens, né, por causa do filme, é Band-Aid, que ele tá fazendo um filme e aproveitou que no filme tinha um personagem que ele canta, e ele aproveitou e lançou esse CD, que é uma coisa solo dele, já foi liberando as asinhas dele, né, e já mostrando o seu poder de cantar inglês e etc. O Jim, pra quem não sabe, vamos explicar aqui, ele é um disco que tem mais destaque, né, no Cartoon, que é aquelas bandas que a gente falou lá no início, que são os Bad Boys da Jones, e ele sempre teve uma personalidade muito forte, ele sempre quis aparecer mais que os outros, se achava mais que os outros, ele tem uma atitude bem forte, e é isso, até que ele acabou participando de um dorama, né? Dorama não, filme, né? Do filme. E acharam interessante, como o Cartoon tava parado na época, lançaram o filme também relacionado à música, lançaram um single e um álbum com o nome do alter ego dele no filme, né? Que no caso foi a banda Lands. Foi um trabalho que as meninas gostam dele, gostaram bastante. As fangirls gostaram muito, né? Que é fangirl, Marcos? Fangirl é uma pessoa louca, entendeu? Que não tem o que fazer da vida, tô brincando. Você também, né? Fangirl é que assim, a gente é pessoa fã, existe uma pessoa que é um fangirl, um fanboy, que quando a pessoa começa a viver pra aquilo que a gente fala, é um termo meio pejorativo, né? Do mesmo jeito que o Ota também é um termo pejorativo, vou explicar melhor o que é o Ota logo em seguida. É a pessoa que é realmente fã daquilo, vive pra aquilo, é quase uma religião. O que a gente fala no videogame, que é os sonistas, né, os nintendistas, são os istas da vida, né? E o Ota é um fanboy específico da Hello Project, né? Que seria um otaku do Hello Project. Aliás, geralmente os otakus, os Otas são otakus, mas nem todo otaku é um Ota. Enfim, depois a gente pode comentar, indagar melhor sobre isso. Na semana seguinte tem Toco de Rain, voltando no comeback, Toco de Rain, com a música... É, a banda da Chinaringo. A banda da Chinaringo, que é uma cantora que foi conhecida por sua carreira solo e também pela banda, voltando, que ela sempre volta, às vezes, quando com o Toco de Rain, com a música no Duteki Sambunkan, que é uma música muito boa, a música é um pop, é tipo uma Rita Lee japonesa, vamos falar a verdade, vai. Chinaringo é tipo, praticamente uma Rita Lee japonesa, é uma música muito legal, recomendo. Ela tem uma voz meio, como é que eu vou dizer? Única. É bem singular a voz dela. Vale a pena você conferir. Vale a pena você conferir, não digo que é super bonita, aquela voz de veludo, mas é uma voz que chama atenção. Muito, eu gosto bastante de Chinaringo. E pra terminar esse ano, o ano fiscal musical, né, no dia 21, na semana do dia 21, a gente tem o Kowata Kiyosuke. Kiyosuke com Kimini Sanarao, que foi uma música muito boa, o tiozão aí mostrando que não é só boy band que vende, ou então os rock doido, ele é um pop que a gente vai falar, é que isso que o Rio vai falar, porque eu não acompanhei muito a carreira dele quando ele tava no South Stars, né, Rio? É, então, ele é de uma banda chamada Southern All Stars, que foi uma banda que fez sucesso no Japão durante 30 anos, sempre com muito destaque, e em 2008 eles finalmente terminaram a banda, lançaram o single I Am Your Singer e paralisaram as atividades da banda. Em 2009, o único trabalho no mundo musical do Kawata Kiyosuke foi esse single, né, o Kimini Sayonara. É, só pra ressaltar, o Kawata Kiyosuke já vinha fazendo um trabalho solo, alguns alguns anos. Então esse já é o quinto single dele, eu acho. Ele foi dando prosseguimento e conseguiu esse ótimo resultado. E óbvio que ele conseguiu todo esse destaque porque ele é bastante famoso, com mais de 30 anos de sucesso e reconhecimento no Japão. E com esse single a gente fecha aqui o ano de 2009. Foi um ano bastante interessante, né? Eu acredito que vocês possam ter visto o que, que tem mais destaque e também o porquê de algumas coisas fazerem sucesso, né? Principalmente aquilo que é mais apelo e... É, o pop no Japão, o mundo da Oricon é pop, ele tem que ser pop, entendeu? Nem sempre o popular é porque ele apela, porque ele é uma boyband, porque nem sempre os boybands apelam, né? Tem boybands mais calminhas. O Kinny Kids, por exemplo, não apela tanto. Ao meu ver, eles não fazem tanto fanservice. Ah, apelo. Não apelam tanto, mas que eles estão um pouco mais velhos. Mas eles usam o Sumap mesmo, né? Enfim, você tem que ser pop. Não importa o seu jeito de ser pop. Talvez pra algumas pessoas foi um choque, né? Porque a gente quase não teve visual K. Muita gente acredita. Tem um mito que o visual K manda no Japão. Não, isso não acontece. Pode ver que a gente não teve nenhum visual K aqui. Ou no máximo a gente teve o Glay, que eu considero visual K. O João Rio não conhece. Não considera e ferra isso. Né? X1 no Rio depois. E a gente fica aqui nessas... Esse foi o ano de 2009. A gente acho que já pôde explicar quase todos os termos aqui que a gente tinha que explicar. Nesse podcast a gente gravou várias vezes. Vocês devem estar ouvindo essa última versão nossa. Foi difícil tentar explicar pra vocês pra não ficar uma coisa maçante. Eu sei que o fim agora ficou meio maçante, né? Que acho que as piadinhas a gente até forjou um pouco demais. Eu queria agradecer a todos que ouviram até aqui, né? O podcast. Muito obrigado pela consideração. É, né, gente? Isso, deem feedback dentro desse mês, no próximo. A gente começa a lançar podcasts temáticos e de temas mais variados, por fanbases. É, e com mais brincadeiras, mais... né? Com mais mano quietinho, se vocês gostaram da minha imitação porca, né? Sendo que acho que eu vou dar um nome melhor pra minha imitação, né? Ele é o mano quietinho direito, né? É o mano do gueto. Isso aí, pessoal. Então é isso. Falou aí, tchau. A todos. Abraço a todos e tamo aí, cachorro. É nós que tá, mano. É nós que tuita, girafales. Bastante.